usa Nike ou Lacoste. Todo lançamento o cabelinho já manda ouvir. Lança disco novo, compre todo barra shop. Tô ganhando em dólar, foda-se, tô nem aí. Roupa de grife, cartão sem limite. Empilhando de, ela disse que sim. Sonho deu pra mim, debochei com o colar cravejado que eu mandei fazer lá no homenagem. Poder bélico, olhar perigoso tipo um AK. Sorriso dela é mágico, bate de roubaça com uma rajada. Poder bélico, olhar perigoso tipo um AK. Nem você querendo vai me magoar. Meu coração tá freio, pega tá te dá. Moral pra quem merece, falsidade esquece. Cusão não tem valor, o banco recusa. Respeita que o líder é teu chefe. Tô sempre botando pra F. Mais sete do que o próprio sete. Ela brota pra me deixar leve. Pente cheio de munição. Cuidado com a média pra não se machucar. Tu tá muito tempo na minha mira. E meu AK fura quem tá de manter sol.